demais. Ela brincou comigo, vou brincar com as amigas dela. Cuidado, cupido, cê mira em mim, mas cê pia. O começo foi lindo, cê tá com romance de novela. Nunca mais eu vou ver. Daniel Vídeo.